42, Recife, autorizado 350 via Federico 58, decola 10 com curva esquerda, Pucacazu é a saída. O controle opera 1208, acena 5142, coteja. Quatro, dois, cotejamento correto. Quando pronto, chame pro Cibec, acionamento no 01. Gol no 333, livra 1 no 60, chama centro Recife, 133, decimal 25. 33, boa tarde. Salvador Control, good day. Afternoon, this is Papa Tango, Mike, Papa, Papa. Hey, good afternoon, Ford, Papa Tango, Mike, Papa, Papa. Squawk, identity, descend and maintain 2,000 feet, altimeter 1020. Fly direct Duna position in order to intercept the localizer when you established. Mike, Papa, Papa. Descend to 2,000 feet, Duna position. This cost I did and we'll contact for established, Mike Papa Papa. A firmer report established. Report established, Mike Papa Papa. Mike Papa Papa, just confirm how you receive the turbine. Confirm for Mike Papa Papa? How do you receive the turbine, Mike Papa Papa? 545, Mike Papa Papa. Tango Mike Papa Papa, you are clear to the localizer course, English Fox 7 for me. Clear to localizer, Mike Papa Papa, you report established. Controle, boa tarde, ação de identificação, desce e mantém 3.000 pés com 1020, voa direto Duna. Vente para 3.000, com o Duna, vá 392 da TAM. Onde é que é o morro de São Paulo aqui? Bom, da sua janelinha esquerda aí, a do comandante, deve avistar uma ilha, que ela sobressai um pouquinho do continente, confirme, à sua esquerda. Isso. Essa localidade, a ilha de Boipeba, que tem aí as localidades de Monte São Paulo e Cairo Lourenço, que fica aí perto do município de Valença. Então, distrito aí de Valença. Ah, tá ok, obrigado. Tem aqui o nosso através agora, mais ou menos uma milha, tem uma pista aqui à esquerda. Exatamente. Mas não ainda é Monte São Paulo, não. Monte São Paulo é mais à frente. Ah, tá ok, obrigado. Atrás, Alfa Tango Tango, voa bom, tem resposta para a descida. Tango Tango. Aguardar, nós temos a nave da companhia que já iniciou no 4. Tá, mas enquanto eu preciso da ameaça, mono 4. Mike Papa Papa, establish ILS runway 10. Roger, Mike Papa Papa, complete ILS approach. Contact tower at 118.6, Mike Papa Papa. 118.6, Mike Papa Papa, thank you, good day. Salvador Tower, good afternoon, this is Papa Tango, Mike Papa Papa, establish ILS runway 10. Mike Papa Papa, continue approach, report your auto marker. You report your auto marker, Mike Papa Papa, request cancel IFR, proceed visual to runway 17. Roger, confirm, report on final 17, Mike Papa Papa. You report final 17, Mike Papa Papa. Oceaner 63105, com 123 a bordo, autonomia de 3 horas e 30 e alternamos galeão. Via Índia e Alfa da Ponte Aérea, quando se chama Torre 1986, ajustado no 020, bom voo. Ajustado meio fim, Índia Alfa 1986, Oceaner 63105. Mike Papa Papa is clear to land runway 17. Winds 150 degrees, 10 knots. Clear to land runway 17, Mike Papa Papa. Is the landing gear down and locked? Confirm, down and locked, Mike Papa Papa. Tango Tango, desce para 4000, altímetro 1020, Alfa Tango Tango. Tanto que 192, reautorizado 2000, livre LS, direto Duna, reporta estabilizado. Bono direto Duna para 2000 pés, porta estabilizado, Tanto que 192. Tamo aberto. Ali mantém na 1-0, puxa na 63. Chama em táxi. No 5 a linha e decola. Estão 1-0. Ventando 60 graus, 8 nós. Livre posição, decolagem 1-0. Chama em 63. Salvador, gol 1648, boa tarde, gente da Sierra, autorizado com Susana Mares. Número 48, boa tarde, ação de identificação, desce para 3000 pés, direto Duna, altíssimo 1020, gol 1648. 3000 Duna 1020, 1648. Papapá, underground at 38, report vacating, runway. Okay, I'll start hangar. Okay, I get clearance now. Thank you, good luck. Não, via Pistolão 1-0, após falta do plano, decola 1-0, direita. Saída da Eole da Bridge. O controle opera 1-208, aciona 5143, Cotez. Galeão 360, autorizado, via Pistolão 1-0, após, conforme rota, decola da 1-0, curva direita da Eole da Bridge, controle 1208 e o transponder 5143, o XLR 6213. Correto, quando pronto, some para o cidade de acionamento no 051. Chama lá. Controle Salvador, muito boa tarde, Oceaner 6315 transfere. Boa tarde, Oceaner 6315, contato radar na decolagem, curva à direita, voa direto posição Leda. Graças, senhor, vai voar direto Leda, Oceaner 6315. Via Índia Alfa, Del Ponte Sera, quando chama a torre, 1186, posso destino 020, bom voo. Comando 236, 020, obrigado, minha. Tango, o time tá voando bom. Negativo, amigo, tá todo passado do centro. Tem uma posição, vamos lá na proa do Oeste. Ok, Alfa Tango, então, chegada bom, eu vou ir direto bom para interceptar a chegada. Alfa Tango, então. Apoio, então. Vamos na chegada bom, vou direto bom, está presente. Vamos lá para o Rio, pelo menos. 3192, completo ILS, pista 10. 3000 do externo, torre 118, meia dúzia. 18, meia dúzia, até 3192. 2, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 1950 graus, não é? Fala 10. Oxenar 6315, ainda na escuta da torre? Oxenar 6315, pode uma brilha da presente? Negativo, vou ali da Oceaner 6315. Travado, 3192, vento 140 graus e 10 nós, aguarde pista livre. Aguarde, 3192. No ponto ideal, quem se autorizou para o 110 chamar o controle. Ok, trip 587 deve manter em 4000 pés, chegada a mão, altimetro 1020, trip 5487. 5787. Mandou a Chanel 623 para pushback acionamento na posição 5. O 621315 tá pronto? Top. Livre, chame táxi. Vai. Oceaner 6315, livra 130, chama Recife em 125.1, boa viagem. 251, muito bom dia. Oceaner 6315. Boa tarde, Oceaner 6114. Boa tarde, Ocean 6142. Contato radar na decolagem, voo e Puka, vigilância. Mando Puka, 6146. Tonel, papapapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Tá na rota do abacaxi, senhor. Vai comprando o litoral supra-regra, né? Mike Juliette Romeu, reporte atingindo a linha do litoral. Reportará atingindo a linha do litoral, Romeu. Aciona 5171 no Cotese. Aciona 5171 no Cotese. certo. Quando o plano some, pushback, acionamento no 09. Zero cinco fora do solo. Sente, guardião, decolou 47, chame o controle, 120 decimal 8. Até volta. 120 decimal 8, até retorno. Boa tarde. Volume 48 desce para 2000, pés livre LS, chama estabilizado. 2000, livre LS, chama estabilizado, no 648. Controle, guardião 05. Guardião 05. 05 em Lauro de Freitas, afastará de Salvador 9 milhas, onde naquele local permanecerá a baixa altura realizando treinamento. Na altura... Para regresso. Ok, continua na linha do litoral, reporte próximo ao farol de Itapuã. Para manter a linha do litoral, reportar na farol de Itapuã, mais direcional. Kilo Quebec Sierra, estou recebendo um pouco baixo, cheque de aumento para Morro São Paulo, meu país, copia? Bem melhor. Autorizado, Morro São Paulo, meu país, decolar 17 com curva direita, corredor a Sé. O controle opera 1208, aciona 0154, corteja. Então, no transponder Quebec Sierra, parte 5, informe o POB. Zero, sete. Acionamento táxi decolagem, chame torre, frequência 186, estado no 020. Bom voo. T326 é reautorizado para 3.000 pés, altímetro no 020. 3.000, 1.020, 3.026. Sem um táxi. Salvador, Fernando 2013, para avaliar e decolar a pista 1.0. Vento 1.4.0, grave 2.0. Sente gol no 648, completa a aproximação ILS, 3 milhas externo, torre 118, 612. 118, 612, no 648. Oceaner 6326, reautorizado para 2000, livre ILS, chama estabilizado. Oceaner 6326. 2000, chamará estabilizado, 26. Xenér 6142, passa nível 140 em subida e chama centro Recife na frequência 126.85. Chamando 265, 6114, obrigado. Romeu, Max Gillette Romeu chama a torre? Afirmativo, Max Gillette Romeu está no farol de Capamba, regressa a Gardabata, senhor. Afirmativo, eu tenho uma aeronave da Gol passando externa agora. Mantenha setor e aguarde instruções, o Max Gillette Romeu.